Vai de moto. Ela vai filmar ali, ó. Quer saber que tá filmando? Não, é só som, tá? Ah, é som, é? Aí, ó, pega dois ali, dois aqui, dois. Fica todo mundo espalhado pra gente finalizar, todo mundo jogando, beleza? Gingando mesmo, só minha foto. Só gingando. Só gingando. Falou. Fora da roda. Passa sua. Fica dois. Fica dois lá, dois lá. Vai, olha só. Vai ficar bonito. Vamos pra aqui. Pra casa. É só som. Espaço aí, mas fica nesse quadrado. Olha lá o tanto de grama lá, ó. Olha o mais grama lá. Espaço, ó, eu só quero só a giga. Só a giga pra fazer o vídeo. Só pra fazer o vídeo. Que é. Vamos pegar aqui, pega ele aqui, ó. Só a giga. Você é profissional, vai, você vai fazer um, você vai andar de lado. A luz pra andar, então ó, vou fazer aqui, ó, tá muito a foto, ó. Só ginga, hein? Olha, então, ginga, vá. Ginga, capoeira, experiência. Afastando vocês aí, ó. Trocou de parceiro. Trocou rapidinho, trocou de parceiro. Trocou. Amigo. depois troca. Dá um, faz um, dois, aí depois troca. De, é, o outro faz, entendeu? Beleza? Olha lá. De gol! De gol! Thank you. Que a mulher dá seu remédio. Acabou de tomar um lugar. Só tá rodando. O Natalista tá aqui, tem um revólver.